8. Anmeldeformular. A ficha de inscrição. Vorname. O nome próprio. Eigener. Próprio. Familienname. O apelido. Adresse. A morada. Nummer. O número. Telefon. O telefone. Alter. A idade. Größe im Sinn von Höhe. A altura. Gewicht. O peso. Kurs. O curso.